Apache e aí Alfa 286, estado 1021, obrigado. Jet Bravo Delta, aguarde autorização para cruzamento. P5414 Duna localizador, reduz a cheque trem, chame torre 1986. 118-6, 35414, bom dia. Boa. ...3304, chame Recife 1288. 1288, tá 3304. Oceano 6250, livre aproximação ILS. 021, reporte, baixar travada. A pasta dá. Jet Bravo Delta autorizado, prosseguir via Quebec, Mike na Lima, chama solo 121 na Defon 9. Mantenha me escute e aguarda, Vitor Mike Quebec. Solicita base direita, pista 17, está presente? Sim, prossegue visual. Pela, com base pela direita, reporte final 17, baixada travada. Reportará final da 17, baixada checada, trip 54, ona 4. O comandante tem que falar com a sala S, a gente não pode fazer esse tipo de procedimento. A sala S vai pedir para o senhor mandar uma CHG corrigindo o nível. Bom, tento nota 10. Mais um 9131 ali, mantém cabeceira 10. Decolagem direita, 5130 transponder, 1208 controle. Acho que se encontra pessoas a bordo, Zulu. 186, pressionamento e táxi, 1021 altimetro. Salvador, S9319, feedback acionado 02. 63 e 9 no 03, confere? Confere. Autoridade chama táxi. Para 63 e 9. Vitor Mike Quebec, prossiga. É, quando o senhor estava 3 milhas de TAP, nós autorizamos o ILS e não tivemos resposta. Está autorizado, sim. Ok. Autorizado, então. 62, autorizado. Base para 1-7, baixar checada, trip 54-1-4. Trip 54-1-4, autorizado pouso, pista 1-7, o vento 1-5-0 graus, 1-2-2. Livre pouso 1-7, trip 54-1-4. O azul 9-1-3-1, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-1-2. Autorizado decolagem, pista 1-0, 9-1-3-1. Juliette Bravo Delta está autorizado contornar o pátio, reporta ingressando no pátio 3. Confirme por gentileza. ...4-1-4, solo 5-6, livre à esquerda na Lima, e para ingresso pátio 1, chama solo 1-2-1, décimo 9. 1-2-1-9, obrigado, bom serviço, 5-4-1-4 na Lima. Azul 9131, decola 256, chame controle 120, decimal 8. 208, 9131. Salvador 5414, livrando o hotel, na Lima, perdão. Catanaia 6250, posição altímetro no 021, reporte baixar travada. Portada baixar travada, Catanaia 6250. 1500. Azul 9131, contato, suba conforme autorizado, azul 9131. 9131, ciente, sobe pro 350, na PUC. Aí modifique código para 5076. 5076, código de transponder, 9131. Controle Salvador, Força Aérea 2560, informação 90. Força Aérea 2560, sem identificação. Desse mantém a altitude de 3000 na chegada Mari, aguarde a LS Ray. Seremos considerar as restrições em TAP e ajuste no 021. Vou 02560. 2560, desce até 3000. Ficou desconsiderado a restrição. Pessoas a bordo. No 50 graus, 129, apenas confirme, baixar travado? Baixado, travado, livre de pouso, a Chanel 62, 50. Bravo Delta. Vitor Mike Quebec, pronto, cópia. Autorizado voo local, mil pés, decola da 17 Maché, após decolagem direita, aciona 0161 no transponder, no 208, controle. Escuta, Mike Quebec, na escuta. Vitor Mike Quebec na escuta. Vitor Mike Quebec na escuta. Dara Torre. Da Bravo Delta. Para o táxi Sanerno 3254, está com 350 pernas galeão. Prossegue em Alfa, ponte para 186, 1021 no altímetro. Após a passagem do tráfego da Oceanera Retaguarda, está autorizado o posto do Gol no 073. Sente após a passagem do Oceanera, autorizado o Gol no 073. O Vitor Mike Quebec está na minha escuta? Por gentileza, faça um check rádio. Eu não recebi o seu cotejamento, a sua mensagem vem ter cortada. Coteja por gentileza. Acionamento é critério do comandante para o táxi 1186, o altímetro marca 1021, tem bom voo. O Índia Lima tem cabeceira no 7, reportando pronto. Salvador, gol 983. 983, para Guarulhos, mantenha me escuta, guarda-copra, prepara da El, lida Brick. Aguardando, obrigado. Juliette, Bravo Delta, pronto, cópia. Salvador, bom dia, Xenia 6250, posso, livro 1. 6250, prossegue de Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 6250. Para a cópia, Juliette, Bravo Delta. Olha, a zona 031, solicita. Para o controle, prossiga. Vá direto, Aru. Aru, é o azul 9131? Afirma, Aracaju. Ah, afirmativo. Aguarde, irei solicitar o centro. Obrigado. Tu vai à esquerda, no cruzamento da pista 190, o Romero Coelho permanece na sua. Jurante, meu poder autorizado, CA 9 Tango Romeu, nível 085, direto, decola da 1, pistão no 7, curva direita no axé, restrito no 1000 pés até o farol da barra, liberação do controle, controle 1208, acionando 5147. Então, confirma, o Romeu Eco Índia segue corredor forte ou proa direto de Feliz Santana? Romeu Eco Índia segue no corredor forte, comprou de buraquinho e chamou controle 120 do 18. Boa de buraquinho, controle 208, Índia, boa. Controle, Salvador, o Romeu Eco Índia decolou da 17, curva esquerda está na proa de buraquinho, vai manter 1000 pés restritos, aguardando a liberação na proa de Feliz Santana em nível 045, ok? Vai decolar da pistão no zero, com curva esquerda no corredor forte, restrito no 1000 pés até a liberação do controle. 10 segundos, cruzará o eixo da decolagem da 10, ok? 8. 208, Quebec. Controle Salvador, papai do Vitor Mais Quebec, decolou, você escuta? Controle, o Romeu Eco Índia cruzou o eixo de decolagem da pista 190, mantendo o meu pé aguardando. Sim, cadê a extensão 045, direto feira, é poste nivelado, Romeu Eco Índia. Nível 045 e proa de feira de Santana, pro Romeu Eco Índia, por parar nivelado. Guarulhos, nível 360, via Amper, 1,6. Decola da Euleda Bridge, aciona 5176, controle 208, voo 93. Na 93, está correto, chama o pushback acionamento. Chamarei, obrigado. Romeu Fox 098 e chame Recife, agora na frequência 12685, até 12545. Azul 9131. 9131, ciente, atualizado direto pro meu Fox 018, chama Recife 2685, alternando 2545. Obrigado, bom dia. Bom dia. O 02560, desse mantenha 2000, autorizado final ILS. Desce até 2000, autorizado ILS, 2560. Vitor Mike Quebec, controle. Controle Quebec, prossiga. Mantenha a regra de voo visuais, meu pé, reposte passando através do farol da barra. Passando através do farol da barra, Vitor Mike Quebec. Eu poderia confirmar se foi recebido o flanco do reverso por Vitor Mike Quebec? Atrás 13h45, Zulu. Aguarde. Era de onde pra onde? De Caru pra Salvador. Eu tô no sistema que eu recebo somente quando está mais ou menos 10 minutos, daqui aparece aqui no meu sistema. Mas caso você já fez, vamos considerá-lo, ok? Obrigado, fica mais feliz. 08, acionando é 39. 159 é bordo, 2 horas e 50 no meio, pelo menos 159, com fim, qual a autonomia? 12,50, 02,50. Bono 073, taxa direita, índia e alfa, ponto de espera da 908, no 8,62, altimetro no 02. 30, ponto de espera 18, altimetro no 0,73. Salário 6250, ingresso Juliette, portão 02. Eu ingresso Juliette para 02,6250. 10, 73 ali, mantém cabeceira 10. E o ajuste 10021, aguarde procedimento ILS X-Ray, autorizado chegada Mari, após posição Mari, Papa Romeu Lima, Lima. 73, autorizado decolagem da pista 10, vento 140 graus, 10 nós. Decolagem 5000. Romeu, triplo Romeu Lima, informa o seu tipo de equipamento. O Papa Romeu Lima, Lima Lima é um Bravo Eco 9. Entende. Sete, aguarde. Zulu Alfa Índia, autorizado táxi, até a intenção do 17, reposto para ingresso. Mantém regra de voo visuais, frequência de para coordenação e pouso, Vitor Michael. Gol 1073, decolada 08, chame controle 120, décima 8. 208, obrigado. Zero 2560, passa dona, complete final, chame torre 18, décima 6, por 02560. 2626, 2560. 5404. Salvador, Força Aérea 2560. Força Aérea 2560, ajuste altímetro 10021, reporte baixado travado. Ok, visual com a pista baixado travado 2560. Bidev, gol 1073. Dael Zeda, Bidev 340, gol 1073. 560. Torre, é o Guardião 07, só ratificando aí, é o pátio de autoridade da base aérea. Gente, Guardião 07. Tá passando isso? Bom, agilizando, informo o Embraer 135 da Força Aérea 1 milha do Xerra. Tá agilizando, 07. O próximo ponto que eu tenho é o Papo Romeu, não é o Papa Tango. Se você fizer uma notificação, que pode ser para aquela IS para mandar um telhão para a gente, para você criar o plano, senão não tem acesso. 073. Autorizado de Zio, após Zio pro Edileda, igual no 073. Pode confirmar o horário do DNA? 045. Mantenha 045, reporte para descida, Romeu Eco Índio. É uma para descida, Índia. E 50, sim. Só um minutinho aqui, para ver o plano. Passo de autoridade. Ok, ciente. Frequência livre. Confia o vento para 2560. Fono 50 graus, 13, ó, cheque trem. Lá embaixo checado 2560. O Guardião 07 tá escuta? Papa Romeu Lima, desse mantenha 2000, autorizado final ILS, ajuste 9021, deve desconsiderar as restrições em ITAP. Livre 2000, Lima, Lima, Lima. Lima Tango, ciente. Agora já criei o plano aqui, pode confirmar a radial ideal de saída? Zulu Alfa Índia, Lima mantém. Minas? Só um minuto agora. Salvador, bom dia, gol 193, corrigindo 1397 no 612, formação novembro, autorização São Paulo, Congonhas, nível 380. Sim, chegou 387, um minuto a 4. Escuta, obrigado. Estou no 60 graus, 122, feito a esteira do Legacy que estou usando na 10. Xanã 6311, chame Recife agora na frequência 1251, alterno 3325, Xanã 6311. 351, 3325, Xanã 6311. Até o parte militar, atenta ao follow me. Um voo 25. Mantenha regras de voo visuais. Não há tráfego conhecido a reportar. Desça para o tráfego de feira. Frequência livre para coordenação e pouso. Romeu é Coíntio. Descida para o tráfego de feira. Frequência livre. Dia boa. Zulu Alfa Índia decolado ao Zona 5. Mantenha a restrição de 1000 pés no corredor Axé. E chame o controle, 1208. Chamar o controle, 1208. O Adário Matão, na escuta. Tu tem esse mapa de pouso lá na localidade? Zulu Alfa Índia, mantenha regras de voo visuais, inicialmente 1000 pés no corredor Axé, reporte passando o farol da barra. Zulu Alfa Índia. Positivo, vai repassar farol da barra, o Zulu Alfa Índia. Falando 7 direto com Proa Norte, controle 1208, aciona 5112. Recife agora, frequência 251, alterna 133, decimal 25, 1073. 251, 3325, muito boa. Sim, então considera vai decolar do 44, graças a Cintia, uma torre 2000. Hotel Lima Tango, qual autonomia? Ok, com 04 a bordo, 3 horas. Chame quando pronto para decolagem, ok? Decolada, pistão 10, curva direita da Eule da Bridge, controle 208, aciona 5410. Aprovado 360, São Paulo Congonhas, Perzulo 16, decola perfil da Elneda Bridge, 5410. No transponder, o controle de 208. Mano 307, correto, chama para os pés, acionamento. Formará o 307. Hotel Imatango, Finch, decolado aos 1-8. Acione modo normal 50, correção 5-1-2 no transponder. E chama o controle 120 decimal 8. 5-1-2 transponder, chamada controle 120 decimal 8, grato, Imatango. Azul 4207, bom dia, senhor identificação, desse mantenha 4000, ajuste 10021, aguarde procedimento LS X-Ray, pista em uso, é 10, Azul 4207. 4000, 10021, aguarde procedimento da 10, 4207. Em frente, pátio, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1862, altímetro 1021. Rádio Índia Alfa, ponto de espera 1862, é muito bom dia, voo no ar 23. Decimal meio. 118.6, Lima, Lima, Lima. Hotel Lima Tango, controle, mantém a regra de voo visuais. Prosseguindo, irá prosseguir para a Serrinha? Chamada abaixado, checado, Triplo Lima. É, confirma o tipo da aeronave? Bravo, Eco 9 Lima. Ok, é, sente. O que me adicionou pra minha aeronave? Cruzar o campo e aeronave? Gente, então o senhor vai decolar do pátio 3, vai dar pedido ao tráfego de cruzar o campo direto pro norte. Decolando do pátio, controle 120.80, vai a 1000 pés, transponder 5163, para Sierra, November de Leste Delta. Direto agora para aeródromo de Veracruz. Após Veracruz, crecha prego pela linha do litoral, subindo para 085. Zulu Alfaís. Eu tenho 737 ingressando pela decolagem imediata, ok? Guarde pista livre. Vai guardar pista livre visual com 737 ingressando. Pronto, agora chamou o ponto torre 1-1-8-6-2. Bom dia, Bono 260, confirmação, novembro. Solo Salvador, muito bom dia, total 99-1-1, frente da Oscar. Total 9911, Fortaleza autorizado no 310, Operzulu 19. Decola da pista 10, curva esquerda, Momo, transmissão Froti, controle 1208, aciona 5174. Autorizado Fortaleza, nível 310, via Operzulu 19, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transmissão Froti, controle Salvador 1208, aciona transponder 5174, total 9911. Total 9911, com atendimento correto, chama o pushback acionamento. Chamarei. Alemanha que segue o helicóptero,